chama aquela fonte? A Fonte Velha. Foi sempre a Fonte Velha. E é uma água que é uma maravilha. Eu desde que nasci fui aqui criada e sempre bebi desta água. E vêm cá pessoas fora da terra buscá-la. É uma água que a gente bebe e fica leve. Faz bem. Mata a sede. E até ao mesmo tempo que a gente tenha fome, até fica sem fome. É isso. E de maneira que é uma fonte maravilhosa. Maravilhosa. Isto não tem palavra, esta fonte. Há mais fontes destas na região? Aqui temos cá mais. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Em duas quintas também há. Também conto essas. Maneira que, mas como esta água não há. Porque esta água vem numa mina aqui de cima. Há anos, como digo, eu tenho 77 anos. Sempre me lembro esta água assim. Sempre. E então, a outra água também é boa, mas já vem de um poço que está fechado, não é? E já não vem tão perfeita, tão pura como esta vem. Esta vem cá, é como digo, as pessoas de verão que vêm cá passar férias só bebem desta água. É uma água rica, é uma água rica. É, eu adoro. Adoro toda a gente. Toda a gente adora esta água porque esta água é um bem que nós aqui temos. É um bem que a gente aqui temos. Vêm pessoas de Lisboa aqui passarem, descem dali de cima e vêm, ai, vou ver aqui uma pinguinha desta água que até a gente fica outra. É verdade. Thank you.